Se pá fica ligeiro, não caia no desespero. Brinca de esconde-esconde na quebrada a noite inteira. Pega, pega esses ladrão, tudo armado de cano. Só quero um ibope, mas meu sítio eu tô cansado. Se pá fica ligeiro, não caia no desespero. Brinca de esconde-esconde na quebrada a noite inteira. Pega, pega esses ladrão, tudo armado de cano. Só quero um ibope, mas meu sítio eu tô cansado. Não adianta se esconder, que eu vou te achar. Não adianta cê achar que vai ganhar. Então se liga, maluco, na ideia que agora eu vou mandar. Ideia gangsta que chegou para ficar. Soma de lá, soma de cá. Aqui na minha quebrada tu vai ver no que vai dar. Aqui é favela, estilo curtiço. Sai de trás desse muro, vem pra guerra, te dou ofício. Meu estilo é gangster, favela, minha casa. De rolê pelas quebradas, eu vou dar uma badagada. Acende logo a erva, dá umas bolas no mafu. No estilo cabral, eu tô nos corre cururu. Hoje tu tá patrão, comemora essa porra. Roubou tanto na vida pra ter uma vida boa. Chega um indivíduo, bota a arma na cabeça. Puxa o gatilho, dá um tiro e morre a treta. Dois dias seguinte, vem o sepultamento. Uma família chora, chora com o filho que foi com o tempo. Aí Ronilson vai na paz, nós te ama pra caralho. Aqui na terra tu faz uma falta do caralho. Quem procura acha, quem acha se lasca. Liberdade pros manos que tá na vida ao caralho. Casa de pedra, nunca eterno, furador, vai na reta. Salve mano nego que tá na vida se eterna. Se pá fica ligeiro, não caia no desespero. Brinca de esconde, esconde na quebrada a noite inteira. Pega, pega esses ladrão, tudo armado de cano. Só quero um ibope, mas nesse sítio eu tô cansado. Se pá fica ligeiro, não caia no desespero. Brinca de esconde, esconde na quebrada a noite inteira. Pega, pega esses ladrão, tudo armado de cano. Só quero um ibope, mas nesse sítio eu tô cansado. A favela é assim, altas rajadas sem fim. Moleque de fuzil na mão, pronto pra disposição. Sentinela na quina, na subida e descida. Rato cinza chegou, esconde, esconde, começou. Tem que ser ligeiro no pé e mostrar quem você é. A vida vale o que tem e vai a mais do além. Pivete sobe o morro, tá pronto pra esse combate. Na city de águas lindas, só os moleque da night. No corre pelo cifrão, dando tiro de canhão. Bota terror na favela, em cima de uma magrela. Os pivete tá na esquina, vendendo cocaína. Alucinando as meninas, com muitas farinhas. Corre atrás do cifrão, o dinheiro tá na mão. Muito respeito na quebrada e amor no coração. Se pá fica ligeiro, não caia no desespero. Brinca de esconde, esconde na quebrada a noite inteira. Pega, pega esses ladrão, tudo armado de cano. Só quero um ibope, mas nesse sítio eu tô cansado. Se pá fica ligeiro, não caia no desespero. Brinca de esconde, esconde na quebrada a noite inteira. Pega, pega esses ladrão, tudo armado de cano. Só quero um ibope, mas nesse sítio eu tô cansado. Então desfila na quebrada, os moleque tá com as armas. Os coringas, Arlequina tá atrás, é do Batman. De PT canhão, armada atrás cifrão. Nas ruas da favela, esconderijo de ladrão. Brincar de pique-esconde na favela, na capela. Os polícia passa, passe na rua, só vê fumaça. Nas ruas de Águas Lindas, minha quebra, eu tô na brisa. O vulto preto passou e os moleque nem colou. Vamos tirar o parou ímpar pra ver quem é o pego. Desce, sobe o morro louco no desespero. E empapa um dólar se e já. Meu Deus, o que que é isso? Nunca que eu vou ganhar. Vacila na esquina que eu vou te catar. Levar pro esconderijo, saca só no que vai dar. Folgada é um caralho, só com o dedo no seu cu. Demorou, bater de frente, tô nos corre cururu. Se pá fica ligeiro, não caia no desespero. Brinca de esconde, esconde na quebrada a noite inteira. Pega, pega esses ladrão, tudo armado de cano. Só quero um ibope, mas nesse sítio eu tô cansado. Se pá fica ligeiro, não caia no desespero. Brinca de esconde, esconde na quebrada a noite inteira. noite inteira. Pega esses ladrão, tudo armado de cunho. Só quero um ibope, mas nesse dia eu tô com as bocas.